Olá, ouvintes. Medicina e Saúde 2019, produção e apresentação, Dr. Mauro Verb Jr. A comunicação inteligente em temas de saúde, em linguagem de fácil entendimento para o Vale do Paranhana, nas sextas-feiras, às 13 horas. Nos sábados, no nosso horário tradicional, às 10 da manhã. Não poderíamos deixar de passar o Outubro Rosa sem entrevistar um profissional da área. E saímos então atrás do Dr. Thiago Machma, que é o nosso consultor para assuntos de ginecologia e obstetrícia, que prontamente atendeu o nosso chamado e vai nos falar nesse dia de hoje um pouquinho sobre tumor de mama, sobre prevenção de tumor de mama, enfim, sobre tudo isso. Tudo bom, Thiago? Bem, prazer falar contigo mais uma vez e falar aos ouvintes do programa. Bom, então, Thiago, sai falando para nós a respeito do Outubro Rosa aí, desse evento que existe, dessa promoção, e depois nós vamos dissecando esse assunto de tumor de mama, de doenças da mulher, enfim. Perfeito. O Outubro Rosa é um evento, um movimento multidisciplinar que existe já há alguns anos, que serve para o alerta e para lembrança da sociedade, de modo geral, e das mulheres em relação aos cuidados com a questão do câncer ginecológico, notadamente do câncer de mama, que é um câncer muito prevalente no nosso meio e é a doença maligna que mais mata as mulheres do Brasil, e no mundo depois do câncer de pele. Então, como ela tem uma doença grave, séria, que causa um impacto muito grande na sociedade do Brasil e do mundo, o Outubro Rosa vem para auxiliar, para que haja lembrança com o cuidado da mulher com o próprio corpo, para auxiliar, principalmente no diagnóstico precoce, já que no momento que a gente consegue fazer o diagnóstico precoce, apesar de ser uma doença muito agressiva, o diagnóstico precoce pode trazer a cura para as pacientes. Então, importante esse movimento com o sentido de mobilizar a sociedade para esse grupo de doenças. Exatamente, para que os serviços de saúde estejam à disposição e organizados para dar atendimento a essas pacientes, para que as pacientes procurem o atendimento, para que as pacientes se toquem literalmente em relação ao autoexame, para que isso fique na lembrança, para que isso não caia no esquecimento e que a doença não seja, a doença do câncer não seja aquele tipo de doença que, quando está apresentando sintomas, muitas vezes a gente consegue descobrir ela num estágio muito avançado, onde a mortalidade é maior, a chance de cura é muito menor e todo o sofrimento que a doença traz é muito mais intenso. Bom, desse grupo de doenças, Thiago, o que que tu pensarias que é importante a gente falar nessa nossa oportunidade? Em relação ao Outubro Rosa, notadamente os esforços são muito concentrados em relação ao câncer de mama, né? É um câncer muito prevalente, como eu falei, ele só perde para o câncer de pele. É um tipo de câncer que no Brasil, por números do ano passado, 2018, praticamente 60 mil novos casos, então é um número muito grande de mulheres acometidas. Pode acontecer em homem também, mas é uma porcentagem muito pequena, enfim, então os esforços são mais direcionados às mulheres, com certeza. Com um índice de mortalidade também bem alto, nesse universo de 60 mil casos novos por ano, em média, ainda se trabalha com um número de mortes anuais de praticamente 17 mil. Então, são números ainda bem impactantes, né? Então, isso gera um impacto na saúde geral da mulher muito grande. Então, tem que ser levado em conta, é um grupo de doenças, na verdade, né? Na verdade, porque o câncer de mama, como existem vários tumores de mama, é um grupo que se trabalha junto e se trabalha principalmente com a questão da prevenção, né? Bom, e o diagnóstico precoce, com certeza. Tiago, o que, que a gente... Vamos entrar por essa porta. O que é que nós temos... O que os nossos ouvintes têm que saber a respeito da prevenção do tumor de mama? Tá. Assim, quando a gente fala em prevenção, a gente fala em fatores de risco, né? O que que as mulheres fazem que aumenta o risco, o que as mulheres podem fazer que diminuiria o risco, tá? Existe uma questão no câncer de mama que é a questão genética hereditária. Esse número é em torno de 20%. Então, de todas as mulheres que vão apresentar câncer de mama, 20% elas vão... Esse risco é muito aumentado porque elas têm histórico familiar. Principalmente naquelas mulheres que tiveram doença na família. Mulheres apresentaram na família doença antes dos 50 anos de idade. Então, aquela paciente que teve câncer de mama jovem, as mulheres em primeiro grau, filhas, irmãs, elas têm um risco aumentado de ter câncer de mama. Não, a gente não está falando que elas, todas as familiares daquela paciente com certeza vão ter câncer de mama. A gente está falando de um aumento de fator de fator de risco. Tá? Também tem alguns tipos de câncer de ovário, pode aumentar o risco de câncer de mama nessas famílias. Tá? Pode acontecer. Tá? Isso é uma coisa que não dá para mexer. A mulher não tem como mudar a genética familiar em relação a isso. Tá? Agora... fatores de comportamento, fatores ambientais, fatores comportamentais, ela pode lidar com isso. E quais são esses fatores que aumentam o risco de ela ter câncer de mama? A obesidade, o próprio sobrepeso, não precisa ser obesidade, a obesidade grau 1, grau 2 também, mas o próprio sobrepeso, notadamente depois da menopausa, ela aumenta o risco de câncer de mama. Então, cuidar do peso... A gente sabe que depois da menopausa, o ganho de peso, ele tende a se acentuar, assim, fica mais complicado de manter o peso, porque a massa magra diminui. Então, se a mulher não pratica uma atividade física e continua com a mesma ingesta calórica, ela tem uma previsão de aumentar 1 quilo por ano, em média. Isso tem que ser combatido, porque com o passar dos anos, esse acúmulo de gordura aumenta o risco de câncer de mama. O sedentarismo, a inatividade física, por tabela, também acaba aumentando o risco, tá? Consumo de bebida alcoólica também, tá? Comprovadamente, com o acumular dos anos, aumenta o risco de câncer de mama. E outros fatores menores, assim, exposição à radiação ionizante, principalmente raio-x, outros tipos de radiação, tipo radiação eletromagnética de fontes mais potentes, tipo torre de celular... Torre de transmissão de rádio, isso pode aumentar a longo prazo. Tá? Existem fatores de proteção em relação a câncer de mama e o principal é a amamentação. As mulheres que amamentam, elas têm um risco diminuído de ter câncer de mama. Não quer dizer, assim, no raciocínio inverso, que as mulheres que nunca amamentaram, elas têm um risco aumentado. Isso não acontece. Mas a amamentação é um fator de proteção, tá? Outra coisa que pode aumentar o risco de câncer de mama é a paciente que começou a menstruar muito cedo, notadamente antes dos 11, 10 anos de idade, tá? E que nunca tiveram filhos. Engravidar muito tarde também aumenta o risco, mas isso são coisas que se somam, cada uma com uma taxa de risco menor, digamos assim, só que isso, no somatório isso pode causar impacto a longo prazo. Também está associado à questão do câncer de mama o uso de reposição hormonal, principalmente aquelas mulheres que usam reposição hormonal por mais de 5 anos, que são poucos casos. Normalmente a paciente que precisa de uma reposição hormonal, porque tem muitos sintomas de menopausa, ela usa durante poucos anos, 1 ou 2, e os sintomas aliviam e elas acabam interrompendo o uso, não precisa usar mais. Mas a paciente que tem que usar durante mais tempo, por qualquer motivo que seja, enfim, esse risco acaba aumentando. Tiago, uma coisa que antigamente não se via, né, e que hoje se vê, são essas mulheres que se submetem a cirurgias mutiladoras ou não mutiladoras, enfim, mas que objetivam minimizar a chance de ter tumor quando existem fatores de risco exacerbados, que nem aconteceu com Angelina Jolie. Ah, sim, sim, sim, sim. A chamada mastectomia profilática. Assim, ó, casos extremamente excepcionais, pacientes que têm um histórico familiar muito intenso, que fizeram diagnóstico de câncer de mama em uma das mamas, e o tumor que ela apresentou naquela mama doente é um tumor que tem um perfil muito agressivo. Os tumores eles podem ser investigados em relação ao tipo de alguns tipos de receptores que, essas células tumorais têm, principalmente em relação a receptores de hormônios sexuais femininos, que é o estrógeno e progesterona, e outros tipos de receptores. Quando esses receptores estão positivos, são positivos na grande maioria das células daquele tumor, em alguns casos se pode indicar que mesmo que os exames não mostrem doença na outra mama, pode se oferecer para a paciente uma cirurgia de retirada da mama que supostamente está saudável, porque existe um risco grande daquela mama ficar doente também. São casos assim, ó, excepcionais, não é uma coisa que se vê muito na prática clínica da realidade brasileira. É, tanto é que o exemplo que sempre vem à cabeça, e tu acabaste de citar, é a Angelina Jolie. É um exemplo meio Hollywood, digamos assim. Isso pode acontecer, mas não é o que cabe normalmente. Normalmente não é o que cabe. Hoje em dia, com diagnóstico precoce e com... Existem opções de tratamento também que fazem alguns tumores maiores diminuir de tamanho, e muitas vezes uma cirurgia que poderia ser mais extensa, ela acaba se tornando um pouco mais econômica e acaba preservando uma boa parte da glândula. E a mastectomia não é necessária. Mas de tudo isso, o mais importante é que se faça diagnóstico precoce. Isso pode fazer muita diferença. Em 6 meses, um tumor que é operado localmente, que pode dar uma chance de cura de mais de 90%, ele pode se tornar incurável em 6 meses. Então, o tempo é muito importante. A paciente não pode relaxar nos exames de rotina, ela tem que se conhecer, ela tem que se palpar, ela tem que aprender como é o corpo dela, aprender qual é o normal da palpação da mama dela. Eu costumo falar no consultório, muitas vezes a paciente quando ela começa a fazer a primeira vez o autoexame, elas costumam achar muita coisa diferente. Elas muitas vezes vêm no consultório até assustadas: doutor, eu palpei, aqui é assim, aqui é mais duro, aqui é mais mole, aqui tem um buraquinho, aqui é saltadinho, aqui é mais dolorido, aqui é menos dolorido. A paciente ela tem que começar a se palpar, ela aprender o que é o padrão normal da glândula dela, porque no momento que alguma coisa destoar do normal, ela vai ser a primeira. Ela vai ser a primeira a perceber, e daí a gente examinando e fazendo os exames pertinentes, notadamente a mamografia, que é o exame que a gente tem à mão, existe ressonância também, mas notadamente o exame de base, o exame que a gente lança a mão para esse tipo de investigação é a mamografia. A gente fazendo isso na doença inicial, principalmente descobrindo a doença antes de ela ter 2 centímetros de diâmetro, a gente consegue curar a paciente. A paciente não vai morrer de câncer de mama. O tratamento dela vai ser mais tranquilo, vai ser mais rápido, vai causar menos impacto psicológico, vai causar menos dor para ela. Tiago, quando indicar a mamografia? Começar a quando, terminar quando, enfim? Sim, sim. A mamografia, ela assim, ó, o Ministério da Saúde indica que toda mulher a partir dos 50 anos de idade deve fazer uma mamografia ao menos de 2 em 2 anos, tá? Isso é a orientação do Ministério da Saúde. Alguns órgãos que tratam do câncer ginecológico, do câncer de mama, são até mais fechados em relação a isso, indicam já a partir dos 40 anos... ao menos uma mamografia de base com 40 anos, em face dessa mamografia supostamente normal com 40 anos de idade, ela servir como mamografia de base para ser comparada com o passar dos anos. Toda vez que a mulher fizer a mamografia, ter essa mamografia de base para fazer uma comparação e através da mamografia ver como é que está o padrão de envelhecimento da glândula. A glândula vai sendo substituída por gordura, algumas imagens ficam mais claras, outras não. Então, ter essa mamografia de base é muito importante. Quando a mulher tem doença na família, assim, quando ela tem um risco elevado por questão de doença família, aquilo que eu falei agora há pouco, pacientes com familiar de primeiro grau que tiveram doença antes dos 50 anos de idade, já a partir dos 35, no máximo 40, ela já tem que começar a fazer mamografia. Tiago, a gente sabe que hoje, além da mamografia, que parece que é o gold standard, né? além do autoexame, existem alguns exames de sangue que a gente tem usado também como preditores de tumores. O que tu nos diz a respeito disso com referência à mama? A mama, não se tem muito em relação a isso. Normalmente, marcadores tumorais, eles são investigados diretamente em nódulos sólidos que são suspeitos de câncer, quando se faz biópsia, assim. Isso, a questão de marcadores tumorais, eles são mais reservados na ginecologia em relação a câncer de ovário. É mais comum a gente ver isso. Tiago, com referência ao tratamento, tu já falaste um pouquinho que hoje tem se feito cada vez mais a cirurgia menos agressiva, cirurgia menor, aquela coisa, antigamente se fazia aqueles esvaziamentos ganglionares que transformavam aqueles membros superiores, os braços, em braços edemaciados e coisa desse tipo. Também, nessa mesma pergunta, aproveitando, o governo promete coisas, né? Promete, não, faz a mastectomia e já faz a correção estética no mesmo procedimento. É, por lei em tese, é como deveria funcionar. Infelizmente, na lei é uma coisa, na prática ainda existe alguma dificuldade, mas é nesse sentido que se caminha, assim, para minimizar o impacto psicológico causado por uma doença, porque a mama, além de ela ser uma glândula, ela também tem a questão do feminino, é um símbolo do corpo feminino. Então, o impacto estético e o impacto emocional em relação às cirurgias de mama é muito grande. Então, muitas vezes, dependendo do tamanho do tumor, pode se lançar, do tamanho do tipo do tumor, pode se lançar uma mão de tratamentos de hormonioterapia e imunoterapia também, que podem fazer o tumor regredir de tamanho, e uma cirurgia que em tese teria que ser maior pode ser um pouco menor e preservar uma parte da mama que não tem doença, digamos assim. A própria, tanto quimioterapia, se usa radioterapia na doença de mama também, mas normalmente a radioterapia está reservada no pós-tratamento cirúrgico, para evitar que a doença volte no mesmo local, que a gente chama de recidiva local, né? Bom, essas são as opções de tratamento. Reta final do nosso programa de hoje. Queria te perguntar uma coisa. Eu, na minha especialidade na cirurgia vascular, acompanho muito gestantes que acabam tomando produtos, tomando medicamentos, com o objetivo de não permitir que ocorra a recidiva do tumor humano, de tumor de mama, e daqui a pouco elas vão ter, em decorrência do uso desses produtos, estar mais suscetíveis à trombose venosa, esse tipo de coisa. Gostaria que tu falasse um pouquinho disso e que tu comparasse a vantagem de usar o produto e a importância também de usar o produto no sentido de se conseguir uma cura total. Sim, sim. São substâncias que se usam em casos que as pacientes tiveram um câncer de mama que no estudo histológico, no estudo de receptores, aquilo que eu tinha falado no começo, se percebeu a presença de receptores de estrogênio e progesterona. Esse tipo de paciente, ela se beneficia do uso de substâncias a longo prazo depois da cirurgia, normalmente o uso de no mínimo 5 anos, porque se além da doença local na mama que ela operou, ela tiver foco de células cancerígenas já fora da mama, o fato do uso da medicação que bloqueia os receptores hormonais facilitam com que o próprio sistema imunológico da paciente consiga se livrar daquelas células cancerosas. Então, o tratamento de hormonioterapia continuado alguns anos depois da cirurgia evita a chance de aparecer uma metástase da própria recidiva local, mas principalmente da metástase. Então, mesmo que essa paciente aumente o risco de apresentar complicações por uso dessas substâncias, como trombose venosa, o próprio câncer de endométrio tem que ser monitorizado nesse tipo de paciente. Ainda assim vale a pena porque o impacto, a diminuição da chance, o impacto do uso em relação à diminuição de chance de recidiva de doença e principalmente de aparecimento de metástase diminui. Então sempre vale a pena usar. Bom, agradecer a presença do Dr. Thiago Machman, ginecologista e obstetra, com consultório na cidade de Taquara. Telefone 3542-2311. Desejar aos nossos ouvintes uma ótima semana. Agradecer ao Thiago novamente, que é uma pessoa que é sempre tão solista e tão receptiva ao atender os nossos chamados. Desejamos aos nossos ouvintes uma ótima semana. Comunicou o Dr. Mauro Verbe Júnior para Medicina e Saúde 2019, sob o apoio técnico de Jean Mazzucchi.